acabou. Se ela anda sozinha ou se tem um novo amor. Acesse o Facebook da Rádio Sertão Central AM. Curta e compartilhe nossas postagens. www.facebook.com/Rádio Sertão Central AM. Sertão Central AM. Sempre com você. 6:59. ZYH621. 1570 kHz. Rádio Sertão Central AM. Senador Pompeu Ceará. Fundação Fonseca Coelho. Direção-geral Coelho Júnior. Desde 1981, a rádio que o povo acredita. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Atenção para o toque de 5 segundos. A partir de agora, programa Espaço Aberto. Olá, senador Pompeu. Está começando mais uma edição do Espaço Aberto. O informativo da Prefeitura de Senador Pompeu. Aqui você fica por dentro das ações, novidades e eventos que fazem a diferença do nosso município. Espaço Aberto. Vem aí, Jogos Escolares, Fase Municipal em Senador Pompeu. Nos dias 27 e 28 de março, acontece a Fase Municipal dos Jogos Escolares de Senador Pompeu. O evento reunirá atletas das escolas do município em diversas modalidades esportivas, promovendo o esporte e integração entre os estudantes. Prefeitura convida todos a participarem e prestigiarem nossos jovens atletas. Espaço Aberto. Rádio Sertão Central. Há 43 anos no ar. A rádio que o povo acredita. Espaço Aberto. Você sabia que não precisa de cadastro para retirar medicamentos gratuitos na farmácia popular? O programa oferece diversos medicamentos para hipertensão, diabetes, asma, além de fraldas geriátricas e anticoncepcionais. Confira e aproveite esse benefício. Espaço Aberto. A Prefeitura de Senador Pompeu atua nas mais diversas localidades do nosso município e a Secretaria de Assistência Social representa uma presença de apoio, promovendo, alertando e realizando políticas de prevenção. Conte conosco na entrega do novo RG, gratuitamente, assim como os benefícios do Vale Gás e do programa Ceará Sem Fome. A Prefeitura de Senador Pompeu também faz alerta às vagas de empregos disponíveis. Fique atenta aos meios de comunicação. Estamos em todas elas, avisando as oportunidades e promovendo cursos de capacitação profissional. Também auxiliamos a criar os currículos de jovens e adultos que tanto precisam se colocar no mercado de trabalho. Então, se precisar, conte conosco. Secretaria de Assistência Social, Prefeitura de Senador Pompeu. Espaço Aberto. Para quem precisa de atendimento em horários mais flexíveis, duas unidades de saúde de Senador Pompeu estão funcionando à noite. Todas as quartas, das 18 às 21 horas, a Policlínica oferece coleta de exames e prevenção. Todas as terças-feiras, das 18 às 21 horas, a UBS Raimundo Januário de Lima, no Caracará, está aberta para fazer prevenção de vacinação e atendimento odontológico. Aproveite esses horários especiais e cuide da sua saúde. Espaço Aberto. Cuidar dos nossos cidadãos também é respeitar o dinheiro dos impostos, para que toda a estrutura do município funcione bem com todos os recursos. Além de respeitar o dinheiro dos contribuintes, apoiamos ações que geram renda. Promovemos o encontro dos produtores de leite do nosso município com os grandes distribuidores de laticínios. A transparência mostra de onde veio o recurso e para onde foi destinado, deixando claro o processo para todo o nosso povo. Essa é a Prefeitura de Senador Pompeu, prestando contas dos serviços de forma pública. As ações municipais por meio da Secretaria de Finanças e Gestão garantem o bem-estar financeiro da Prefeitura, como também apoia aquelas pessoas que querem empreender e trabalhar. É a Prefeitura de Senador Pompeu. Rádio Sertão Central, há 43 anos no ar, a rádio que o povo acredita. A Secretaria de Saúde de Senador Pompeu trabalha diariamente. Estamos 24 horas por dia com alguns dos nossos vários equipamentos à disposição da população, promovendo encontros e palestras. Vamos aos locais que mais precisam de nós. Nas escolas ou nos ambulatórios, a Prefeitura de Senador Pompeu garante o que for preciso para as atuações da Secretaria que cuida da saúde do corpo e da mente. Organizamos as vacinações contra a influenza para atendimento prioritário dos grupos de risco. A Secretaria também promove encontros para debater e estar perto da população, trabalhando em rede com outras secretarias. A nossa equipe está em constante capacitação para conseguir atender as pessoas da melhor maneira possível. É a Prefeitura de Senador Pompeu. Espaço aberto. A educação em Senador Pompeu é a nossa maior preocupação, cuidando agora do nosso futuro. As crianças de hoje serão os adultos que levarão adiante a marca do povo trabalhador da nossa terra. A Secretaria de Educação de Senador Pompeu trabalha e se dedica intensamente em levar os melhores projetos para o povo. Melhorar o ambiente da nossa sociedade e promover a boa convivência entre a nossa gente. O objetivo da nossa secretaria é zelar pela educação do nosso povo. E zelar significa cuidar e manter. É a Prefeitura de Senador Pompeu cuidando hoje do futuro da nossa gente. Espaço aberto. A participação feminina no mercado de seguros tem crescido expressivamente nos últimos anos. Além de tomarem decisões financeiras mais conscientes, as mulheres vêm se tornando protagonistas na contratação de seguros de vida e proteção financeira. Para Fernanda Heisenberg, diretora de Marketing e Insights da Prudential do Brasil, a segurança financeira está diretamente ligada à autonomia feminina. Ela destaca que uma pesquisa da FENAPREV, a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, mostrou como os produtos de proteção financeira têm ganhado espaço entre as mulheres. O que, que os highlights da pesquisa em relação às mulheres? 92% das mulheres consideram o seguro de vida mais importante que gastos supérfluos. 63% pensam sempre ou frequentemente sobre planejar finanças. E aqui a gente já vê como que avançou, né, de um ano para o outro, já crescendo 9% de 2023 para 2024. A intenção de compra de um seguro de vida também aumentou 4%, chegando já a patamares de 35%, e 31% tem intenção de contratar um seguro de vida para doenças graves. O papel das mulheres na economia e no setor de seguros foi tema de um webinar realizado em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. O evento abordou a equidade de gênero e o protagonismo feminino nos negócios. Adriana Carvalho, diretora executiva do Instituto Consulado da Mulher, destacou que a participação das mulheres no empreendedorismo impacta diretamente o crescimento econômico. Se eu tivesse mais igualdade de gênero no empreendedorismo, a gente teria fácil 2,5 a 5 trilhões de dólares no PIB mundial. O famoso da McKinsey, né, que está nesse compilado aí. Igualdade de gênero é 38 trilhões de dólares no PIB mundial, né? Tem um outro estudo que mostra, e daí não é porque eu DNA das mulheres é um DNA divino. É muito mais porque é a maneira que a gente é criada, os papéis sociais. As mulheres tendem, na média, a investir 90% da renda delas na família, enquanto os homens, na média, eles investem de 30% a 40%. Elas são grandes decisoras de compra e não é só do produto da limpeza, né? Mas é do carro, é de produtos financeiros, é de muitas outras coisas, tá? Então, isso é bom para a economia dos países. Para Alexandre Leal, diretor técnico da CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras, o avanço das mulheres no mercado de seguros reflete uma tendência global e um novo olhar sobre proteção financeira. Ele destaca que a última edição do relatório do setor mostrou que 84,6% das empresas adotam práticas de diversidade e que 53% dos funcionários são mulheres. Além disso, 75% das empresas consideram critérios de diversidade ao fechar ou renovar contratos e 40% possuem programas estruturados para a formação de lideranças femininas. Esses dados refletem um esforço coletivo para tornar o serviço de seguros mais inclusivo e equitativo, especialmente em posições de liderança. Além disso, em 2023, a gente criou a nossa Comissão de Diversidade, Equidade e Inclusão, que acompanha os temas de interesse junto a organismos nacionais e internacionais, dialoga com órgãos reguladores e propõe iniciativas para fortalecer essa agenda no setor. Em 2025, temos a missão de emplacar o programa Diversidade em Foco, que busca incentivar o aumento da participação feminina em cargos de liderança, alinhado aos objetivos do nosso plano de desenvolvimento do mercado de seguros. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Débora Cruz. Espaço aberto. A mortalidade infantil ocorre quando um bebê morre antes do primeiro ano de vida. No Brasil, em 2023, a taxa foi de 12,6 mortes para cada 1.000 nascidos vivos, o mesmo índice de 2022, mas o segundo maior desde 2015. Já a mortalidade na infância, até os 5 anos de idade, se manteve em 15 mortes por 1.000 nascidos vivos, o maior número dos últimos 9 anos. Os dados são da edição de 2025, do Cenário da Infância e Adolescência, relatório lançado pela Fundação Abrinq com os dados mais recentes do Censo Demográfico e outras fontes oficiais. A líder das iniciativas de saúde da Abrinq, Cíntia Ottoni, atribui o resultado a uma série de fatores. E a mortalidade infantil ela está diretamente relacionada ao aumento das desigualdades sociais que o Brasil vem enfrentando, como o aumento da pobreza, a questão da instabilidade econômica e também o impacto das mudanças climáticas nesses últimos anos, além da falta de acesso aos serviços básicos de saúde e de qualidade, né? Então, esses fatores contribuem para um cenário que o Brasil vem apresentando, né? Desses desafios para manter essa tendência de queda. Esses fatores contribuem para a desnutrição materna e a falta de acompanhamento pré-natal, o que impacta a saúde dos recém-nascidos. Em 2022 e 2023, 9,5% dos bebês nasceram com baixo peso, até 2,5 kg, uma condição que aumenta os riscos de complicações neonatais e mortalidade. Então é necessário um esforço grande entre as diferentes esferas para a redução das desigualdades sociais, para uma melhoria aí das condições de vida da população e o olhar, né, para a expansão ao acesso aos serviços de saúde, né, principalmente aqueles relacionados à gestante, ao bebê, porque grande parte desses óbitos, né, eles ainda ocorrem no primeiro ano de vida, né, e principalmente ainda nessas regiões onde as taxas de mortalidade são mais concentradas. As regiões com as maiores taxas de mortalidade em 2023 foram o Norte, com 15,9 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos, e o Nordeste, com 13,8, segundo o relatório da Abrinq. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. Espaço aberto. Beneficiários do Bolsa Família têm risco 17% menor de internação por transtornos relacionados ao uso de substâncias, em comparação com os não beneficiários. Essa informação é de uma pesquisa da Fiocruz Bahia, em parceria com a Universidade de Harvard. Quando consideradas apenas as internações por uso de álcool, aqueles que recebem ajuda do Bolsa Família têm risco 26% menor de internações comparados aos não beneficiários. Já o risco de internação por outras substâncias, exceto álcool, é 11% menor. Segundo uma das responsáveis pelo estudo, Lidiane Toledo, a redução do risco de internação pode estar relacionada ao alívio do estresse financeiro, além da promoção de acesso aos serviços de saúde e educação, que são condicionalidades do Bolsa Família. O estudo utilizou dados da folha de pagamento do Bolsa Família e dos registros de internação por uso de substâncias do Sistema de Informações Hospitalares. Foram analisadas informações de mais de 35 milhões de pessoas. O resultado foi publicado na revista científica The Lancet Global Health. Reportagem Érica Brás. Espaço aberto. Há 18 anos, a Lei Maria da Penha segue sendo um dos principais instrumentos na defesa dos direitos das mulheres. No Brasil, apenas no primeiro semestre do ano passado, o número de denúncias no Disque 180 cresceu 36% em relação ao mesmo período de 2023, o que indica que mais mulheres buscam amparo na justiça e precisam ser devidamente subsidiadas. Como explica a promotora de justiça e coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher, NAM, do Ministério Público de Pernambuco, Maís Oliveira. Para enfrentar a violência contra a mulher, é preciso o esforço de todas as pessoas, de todas as instituições e da sociedade em geral. Então, se por um lado a gente deve atuar para as mulheres denunciarem os agressores, por outro lado a gente precisa preparar as nossas instituições para acolher essas mulheres. Visando priorizar julgamentos referentes a casos de violência contra as mulheres, todos os tribunais de justiça do Brasil aderiram à Semana da Justiça pela Paz em Casa. De acordo com a coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Deise Pereira, a iniciativa serve principalmente para lançar um olhar mais atento às consequências da masculinidade tóxica. A própria Lei Maria da Penha já estabelecia que o Poder Judiciário ele precisa ter grupos reflexivos com autores de violência. Porque há quem diga, às vezes as pessoas exemplificam, bebeu, a bebida, a droga. Isso não é causa da violência. A causa da violência é a masculinidade tóxica, é a masculinidade não trabalhada. E por isso esses homens precisam passar por essa reconstrução para compreender a forma adequada de conviver com as suas companheiras. Em Pernambuco, além das ações da Semana da Justiça pela Paz em Casa, o TJPE e o MPPE, em parceria com a Defensoria Pública do Estado, também lançaram oficialmente o programa Reconstruir, grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica e familiar contra mulheres, e assinaram termo de cooperação técnica para realizar ao longo do mês de março audiências concentradas para julgar processos de violência doméstica. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Joyce Santos. Espaço aberto. Chegamos ao final de mais um Espaço Aberto. Continue acompanhando as nossas ações e novidades da Prefeitura de Senador Pompeu. Tenha uma ótima noite. Acesse o Facebook da Rádio Sertão Central AM. Curta e compartilhe nossas postagens. www.facebook.com/Rádio Sertão Central AM. 7:17. Sertão Central. Sertão Central. Indo longe, pra ficar bem perto de você. Insisto tanto em te querer. Se você sempre faz de mim o que bem quer. Se ao teu lado sei tão pouco de você. É pelos outros que eu sei quem você é.

meus medos, sentimento alado. Senti minar na pele, transpirar de leve, pecado. Revirei teus poros, relâmpago e viril, rajada de vento em beijos turbulentos, seduziu. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah. Nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera em chuvas de verão. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah. Nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera em chuvas de Pensa sua música pelo WhatsApp da Sertão Central AM. Por texto ou mensagem de voz. 88 999 30 1300. Espera aí. Nem vem com essa história, eu nem quero ouvir. Não dá pra te esquecer agora, como assim? Você disse que me amava tanto ontem, eu juro que eu vi. Calma aí. Que diabo você tá dizendo agora? Que onda é essa de outro lance pra viver? Você nem pode tá falando sério. Vivi pra você. Todo sai. Quem tá lhe segurando? Você sabe voar. Pois então vai. A porta na verdade nem existe. Sai. O que está esperando? Você sabe voar. Então tá bom, é, senta e conta logo tudo devagar. Não minta, não me faça suportar. Você caindo nesse abismo enorme, tão fora de mim. Tá legal, é. Faço o que com a nossa vida genial? Cê vai viver pra outra vida. Eu fico aqui na vida que ficou em minha vida, tão perto de mim. Sai. Quem

vai você. Já modificou a minha vida, razão da minha paz já esquecida. Nem sei se gosto mais de mim ou de você. Faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto me fazer feliz. Vem que o tempo pode afastar nós dois. Não dê tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vai você. Baixe os nossos aplicativos para Android e iOS e leve a Rádio Sertão Central AM com você onde quer que esteja. A sintonia do sertão, sempre na palma da sua mão. Sertão Central, a força do sertão. 7h47. Rádio Sertão Central. Há 43 anos no ar. A rádio que o povo acredita. Esse seu olhar, quando encontra o meu, fala de umas coisas que eu nem posso acreditar. Doce é sonhar, é pensar que você gosta de mim como eu de você. Mas a ilusão, quando se desfaz, dói no coração. Pudesse entender o que dizem os seus olhos. Esse seu olhar, Central AM, qualidade que você ouve.

Central AM 1570. A rádio que o povo acredita. 8 e 4. ZYH 621. 1570 kHz. Rádio Sertão Central AM. Senador Pompeu, Ceará. Fundação Fonseca Coelho. Direção Geral Coelho Júnior. Desde 1981, a rádio que o povo acredita. Sei que você sabe bem o que faz e o que quer. Respeito o direito de toda mulher, mas no amor os direitos são do coração. Tenho o direito de ser e sonhar o que quero. Te amo e você sabe bem o que espero. Você livre e solta, mas na minha mão. Posso ser meio antiquado, quem sabe, não sei. Um amante antiga, como já falei. Mas não posso mudar, foi assim que aprendi. Que no amor cada um é o dono do outro. Quem ama demais sempre quer mais um pouco. E é assim que eu te quero, desde que te vi. Deixa eu pensar que sou dono do seu coração. Me deixar ser levado por essa ilusão. Entrar na sua vida, cuidar dos seus sonhos. Deixa eu pensar que sou tudo o que você mais quer. Que você numa boa faz o que eu quiser. Que me ama e não sabe me dizer que não. Mas se você quiser, tomo conta de tudo. Desatraco esse barco, traço nosso rumo. E o caminho do amor eu sei a direção. Quero navegar com você nos mares da emoção. Desviar das tristezas e da solidão. Ser o comandante do seu coração. Deixa eu pensar que sou dono do seu coração. E deixar ser levado por essa ilusão. Entrar na sua vida, cuidar dos seus sonhos. Deixa eu pensar que sou tudo o que você mais quer. Que você numa boa faz o que eu quiser. Que me ama e não sabe me dizer que não. Mas se você quiser, tomo conta de tudo. Desatraco esse barco, traço nosso rumo. E o caminho do amor eu sei a direção. Quero navegar com você nos mares da emoção. Desviar das tristezas e da solidão. Ser o comandante do seu coração. Ser o comandante do seu coração. Quero ser o comandante do seu coração. ser o comandante do seu coração. Sertão Central, Sertão Central.